5890, livrão na sua escuta, boa. Projeto 5890, boa noite, táxi Alfa, reportante da táxi Juliette para ingresso. Alfa, táxi Juliette para ingresso. Webjet 5890, ingresso Juliette, posição 02. 02, ingressando Juliette, o 5890, obrigado. Gol 940.010, pronto para decolagem. Gol 940, boa noite, está autorizado. A linha E decolar, pista 10, vento 140 graus, 122. A linha decola 10, gol 3:40, poderia confirmar o POB e alternativa? 150, alterna Guarulhos, 3197. Sim, está autorizado via parte principal, táxi foi Indial, até o ponto de espera da 10, e no ponto de espera torre em 198 decimal meia dúzia, o ajuste 0094, bom voo, são 3194. Principal Indial, ponto de espera 186, 10, 14, boa noite, 3197. Decolou 02, com controle agora, 19.35, bom voo. 19.35, bom trabalho, aproveita o dia. Controle Gol, 1940, boa noite. Boa noite, Gol 1940, contato radar, pedal 360, na saída da EL. 360 da EL, 940. Tower door approach, good evening, go 1884, information Yankee. Good evening, go 1884, confident, you are my arrival, descend to flight level 050. Descend to 050, my arrival, go 1884. No noise. Terminal decolar 10, descendo na 7. Voo 940, solicito manter a PROA 170 por 5 milhas, serve dar informações. Autorizado, Voo 940. Voo 940. Copiei, vai prosseguir com o PROA do litoral para pouso no CAB, confirmando o Guardião 07. Já acionado, sim, te aguarde para decolar do pátio do Grael, o Guardião. Guardião 07 informa o vento, 1.40 graus, 1.1 nós, tem livre decolagem com proa do litoral sul, aguardando transferência para o controle. Fora do solo, Guardião 07. Tem proa do litoral ainda, aguardando transferência. 07. 3197, decolou 06, chama agora o controle 1-9-35, bom voo. 1935, boa noite, obrigado. Guardião 07, chama agora o controle 1-9-35, decolou 06, até a volta. 07, até a volta. Salvador, Patch Control 10. 3197. 3197, radar contact on the path required, maintain flight level 360, dial departure. Roger, dial departure, flight level 360, 10-3197. Roger 107, mantenha sem condições visuais, reporte final para pouso. 07. Salvador, Passaredo 2224, acione a informação do Lu. Passaredo 2224, acione a identificação, chega da MAN, desce ao 060. Chega da MAN, desce ao 060, pode manter a alta velocidade na descida. Situação para 2309, Passaredo 2224, número 2 na aproximação. Não reduz, como está a velocidade? 2309. Aqui, reduz agora 2309, Passaredo 2224. Controle Guardião 07, nacional para o CAB. Guardião 07, frequência livre. 07. O 1940 chama Recife em 1251, alterna 133, decimal 25. 1251, 13325, obrigado, boa noite. Vai. Gol 1884, desce para 2000, ajuste 1014. Down to 4000, runs 014, Bravo 3197, contact Recife Sentry 125, decimal 1, if unable 123, decimal 25. Roger, contact Recife Center 125, decimal 1, signal frequency 123, decimal 25, then 3197, so on. Go 1884. Clear ILS, final clear to report, stop short, collect. Clear to ILS, we report, stop, go 1884. Controle, passagem do 2224. Prossiga. Você desviou à esquerda, proa 075 para evitar cumulonimbus à nossa direita. Cruzado 075, passarei 2224 após o desvio, Retorne a pro de toque. Descendo para 3.000, ajuste 1.014. 3.014 com o toque a porta. Controle Salvador, TAM 3560, formação IAC. TAM 3560, acena identificação, chegada a mar e desce para 050. Samar, eu no 50, 050 descendo, pode voar ITAP? Vou a ITAP, TAM 3560. Não copiou 3560, por gentileza. Autorizado, ITAP, TAM 3560. ITAP descendo 50, muito grato, 3560. Controle, passarela 2223, solicita desvios mais a 10 milhas apenas para o 070 para evitar o cúmulo de nuvens. Está autorizada para o 070 para evitar formação, passarela 2224. Go 1884, contact tower 1 18.6. 1 18.6, 7 minutes. Salvador Tower, go 1884, establish on ILS, runway 10. Go 1884, continue your approach, report other mark. We report other mark, go 1884. Controle passarido 2224, está começando a curva à direita para a proa, que consiga proar a duna daqui mais 4 minutos. Está autorizado, final de desvio, voa duna, descendo para 2000, ajuste 1014. Após desvio direto, duna desce para 2000 pés, 1-0 no plano. Passarido 2224. Go 1884, passing auto marker, they're down the line. Go 1884, check landing gear. Do you run any inside? Got it locked and running inside. Go 1884. Roger, go 1884. I have an inside clear to landing. Windy 130 degrees, 04 knots. QNH 1014. Right there, go 1884. Senhor 6212, boa noite. A sua identificação na chegada Mari, desce para o 060. Mari 060, Senhor 6212. Série 2224, livre LS, a porta estabilizada. Série 2224, está livre LS, a porta estabilizada. Afirmativo, passarelo 2224, livre LS, informará estabilizado. Passarelo, para informação, controle, de 7 a 20 milhas da posição Duna, na proa 290, há um cúmulo de voos. Sente, grato, passarelo 2224. 224. Go 1884 on the ground at 21, contact ground 121 at 19 now. 1219, go 1884. TAP está autorizado para o procedimento para o 3560? Faz TAP Tuna, via 10.000, ajuste 1014. Ok, após TAP Tuna 1014, o ajuste via 10.3560. Taxi via Taxiway Alpha and Juliet to Apron 1, Gate 10. Alpha, Juliet, Gate 1, Gate 10, go 1884. Controle. 02224, completa aproximação, torre 118, decimal 6. Completa aproximação, torre 118, decimal 6. Passagem de 2224. Passagem do 2224. Passaria 2224, compete aproximação e poste marca 2 terra. Formará no marcador externo contra o esposo mais nervoso. Passaria do 2224. 212-050. 14. Fui LS contra o pouso baixo, travado no marcador de estepa. Passarelo 2224, torre. Excelente, passeador 224, está avistado, autorizado o pouso. Correto no 50 graus, 03 nós, ajuste no 0 no 4. Com ajuste no 0 no 4, 050 com 059 e pouso no 90. Passarelo 2224. Salvador Approach Control, good evening, 3-5-2-1-8. Senhor, o Tornado 6252, guns, fios à direita da rota, aproximadamente pelo 090, para evitar formações. Confirme, para o 090. Aproximadamente 055 agora, 055, o Tornado 6252. Sente o Tornado 6212. Salvador Approach Control, good evening, 3-5-2-1-8, over. 3-5-2-1-8, squawk ident, flying head direct stock position, descend to flight level 060. 060, direct stock position, 5-2-1-8. Cinco-meia-zero, tá livre LS, reporte estabilizado. Portal estabilizado, 3560. Passarelo 2224 no solo de 26, livre à direita, chame solo em 121 decimal 9. Passaredo 2224.